sua rádio onde você estiver. Minha linda Foz do Iguaçu, hoje vou deixar vir à tona meus sentimentos mais puros de amor incondicional por você. Sim, me sinto no direito de me referir a você como você, minha Foz do Iguaçu. Você é uma terrinha abençoada por Deus, que abriga e acolhe a todos que aqui chegam para viver. Injustiçada por muitos, mas como uma verdadeira mãe, sempre pronta a perdoar. Sua história é rica, cativante e cheia de emoções. Você nasceu linda e se torna mais a cada dia. Tenho muito orgulho de ter nascido aqui e ser filha de uma iguaçuense que lhe amava e me ensinou o devido valor que lhe é justo. Já tenho muitas recordações a serem compartilhadas e acredito que se cada um que aqui vive, nascido ou não em seus braços, contribuísse com um pouquinho do que lhe é querido, sua história se tornaria mais viva, crescente e incomparavelmente maravilhosa. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samilar Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Tríplice Fronteira. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia Rita Araújo, bom dia nossa entrevistada especial aqui no dia de hoje, nesse domingo de manhã fresquinho, né, gostoso em Foz do Iguaçu, depois daquela chuva de ontem. Nós estamos aqui com a nossa convidada especial, com a Ana Mader. Daqui a pouquinho vamos conversar um pouquinho com ela. Ela vai dar o bom dia aqui para todos os nossos ouvintes da Transamérica. Bom dia, Márcio Barreto. Rita Araújo, você sabe quem foi? Você falou bonito aí sobre Foz do Iguaçu, né? No início desse programa, né? Tem orgulho, né? Exatamente. E eu trouxe por coincidência, você vê, a gente não combina as coisas, né? Às vezes, e dá certo. Uhum. Você sabe quem foi José Maria de Brito? Sim, sim, mas eu espero que você me conte de novo. Senão muita fica gente, sem graça. Muita gente diz, ah, aquela rua, né? Sim, que tem pensa ali só na rua. Entre a Paraná e a JK, né? Uhum. Mas José Maria de Brito tem um livro dele, eu vendo os meus livros nesse final de semana lá, encontrei esse livro muito interessante, né, que é A Descoberta de Foz do Iguaçu, uhum. Escrito por ele, pelo José Maria de Brito, né, para exatamente recuperar a história, né, de Foz do Iguaçu, não se perder aquele momento que ele viveu. Verdade. Na história de Foz do Iguaçu. Uhum. Então, José Maria de Brito, ele nasceu em 28 de março de 1851, no estado do Piauí. Foi sargento na expedição que, em 1889, descobriu Foz do Iguaçu. Uhum. Em 1938, imprimiu em Curitiba este livro, A Descoberta da Foz do Iguaçu e a Fundação da Colônia Militar. Faleceu aqui em Foz do Iguaçu no dia 27 de dezembro de 1946, com 95 anos. Olha. De idade. Então é um livro que ele deixou como se fossem umas memórias, né? Verdade, não, mas vale a leitura, é fantástico. Vale a leitura, ele é rapidinho, fantástico, né? Uhum. Ele é bem rapidinho, curto, mas conta uma parte importante, da história de Foz do Iguaçu, que foi a chegada, né, da fundação militar aqui em nossa cidade. Então, uhum. Um pedacinho, um trechinho só que eu separei aqui, que é bastante interessante, né? Por ocasião da descoberta da Foz do Iguaçu, o território brasileiro já era habitado. Existiam no mesmo 324 almas, uhum. Assim descritas: 9 brasileiros, 5 franceses, 2 espanhóis, 95 argentinos, 212 paraguaios e 1 inglês. Olha só já a diversidade, uhum. Já, né, de nacionalidades aqui na nossa terrinha, na Foz do Iguaçu. Hoje, né? Verdade. Bom dia, Ana Mader. Bom dia, Jorge. É um prazer para mim estar aqui com vocês. É uma alegria para a gente honrar a nossa cidade, né? Falar dela, que eu estou aqui há quase 30 e poucos anos e me apaixonei e aqui vou ficar, né? Que bom, né, Rita? Falar lógico, um pouquinho da história. Lógico, bebeu do Paranazão, já era. Não, bebeu do Paranazão, já era. Eu sou mais bebê aqui, né? 13 anos de Foz do Iguaçu, né? Mas o amor... Vamos junto. O amor é o mesmo. Bate, né? Forte, né? Bate forte. Coração, né, Rita? Olha, é bacana, né, que a gente passa assim, o fim de semana, tem um tempinho, a gente já tá buscando as histórias. Sim. E aqui é bem uma história viva, Ana, sabe? O pessoal, sim, vem e conta, cada um conta a sua história, é muito bacana. Então é um crescente aqui, né? Sim. Mas a gente busca, que é normal você pegar um histórico na prefeitura, talvez na Câmara, talvez na biblioteca, mas é complicado pra caramba. Então você tem que rebolar para conseguir a história verdadeira, algum escrito. Então, a gente sempre estava pesquisando o primeiro jornal, né? Sim. Que o Sérgio Lobato foi o pai dele que fundou. Seu ele João deu pra Lobato. Gente, né? Então, a gente tem as notícias lá de 1900 e bolinha. E aí, interessante, Pegoraro, que daí no dia 23 de fevereiro... 23 seria amanhã, né? 23 de fevereiro? 23 amanhã. Amanhã. Então, 23 de fevereiro de 1958, o Carrossel Melodioso, o belo programa radiofônico criado por Ciríaco de Souza, completou seu primeiro ano de existência. Naquela data, no bar do Hotel Cassino Iguaçu, aconteceu a audição de aniversário com programa especial e caprichosamente elaborado. A festa alcançou invulgar êxito, não somente pela presença do mundo social citandino, olha os termos que eles usavam, né? Como pela maneira como se apresentavam os componentes do carrossel, com interpretações dignas dos mais efusivos e francos elogios. Que olha que beleza. Que lindo, né? 1958. Então, foi em 57, né? Porque daí, fevereiro de 58, já estava completando um ano. Aí depois cita o nome de algumas damas que participavam, que cantavam. E aí o diretor-presidente da rádio, né, o meu padrinho, Major Castro, ofereceu a todos os componentes do programa, bem assim, aos padrinhos, esplêndido coquetel. Imagina, né? Aquele hotel era lindo, cheio era de lindo, festa, né? Lindo. E aí desfilaram. E nós trouxemos aqui a locutora, a locutora, né? A segunda locutora. A Glória Godoy. Glória, né? Glória. A Maria Matilde foi a primeira. Foi a primeira, Maria Matilde, sim. Né? Então, e aí desfilaram pelo microfone da cultura os seguintes artistas. Rosemary Kister, todo o pessoal de Foz. Olha. Todo daqui de Foz, né? Da casa. Arlete de Souza, que é a filha do Capitão Ciríaco, né? Sim, sim. Nilza Magalhães, Nelly Magalhães, Glaucia Romeiro, Marlene Moreira Lima. Olha, então tem Chus aqui, tem o Araújo Leite. Nessi Kister, ó. Essa Nessi Kister, a família Kister tava. Lilian Palma. São pessoas que ainda estão circulando com a gente no Face lá. Isso aqui é muito bacana, gente. Então, imagina a grandiosidade, né? Que era. Rádio Cultura era o único meio de comunicação. O que é interessante é que a cidade se organizava socialmente em torno da rádio, né? Verdade, verdade. Eu encontro pessoas até hoje que, quando sabem que eu conheci a Maria Matilde, tive o privilégio de ir muito na casa dela e tudo. Foram, acho que, uns 10 anos de amizade até que ela faleceu. É muito interessante como a vida toda de Foz do Iguaçu era em torno de uma rádio. Uhum. Né? Então, Pegoraro, o que eu ia te contar, que eu não consegui, vou continuar, o assunto sobre enchente. Que pois teve não. Nos anos 60. Será que se você falar no ar aí também, não vai ter alguém que participou dessa época? Então, 1960, eu conversei com a minha irmã mais velha, que ela era pequenininha, e ela disse que até minha mãe comentava, não vão lá na pracinha da Marinha ali, porque o rio tá chegando por ali, o Paranazão, quase no Hotel Cassino, na época, né? Meu Deus. Então era perigoso. Então eu queria saber mais sobre essa enchente, a data correta. Então você vê, nós precisamos mais do que mais, os arquivos, um museu. Tem um acervo, sabe? Né? Eu não quero saber de historinha, eu quero a verdadeira. Então, teria que estar em algum lugar do nosso município esse ocorrido. Com certeza. Porque agora já estão falando, né, que tal do El Niño, para abril, março, abril, né? Sim. Alguma enchente também do Rio Paraguai e do Rio Paraná. Então a gente tem que estar, mais ou menos, buscando nós, a história, né? Nós recuperamos, né, no projeto Memória das Cataratas, muitas fotografias das quedas secas e das quedas também, né, cheias de águas, né? Então, assim, com vazão bem alta. Então é bastante interessante mesmo recuperar, né, esses momentos importantes que passou a cidade, né? E aquilo que o programa Histórias e Memórias sempre coloca também, né, Rita? E a Ana está aqui também, eu acho que também concorda conosco, é a falta de um museu aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A gente tem lutado muito, há muitos anos, quando o José Gilberto Maciel, que todo mundo conhece, filho do seu Maciel e da dona Tereza, que tem a casa até hoje ali na JK, em frente ao Pietro D'Angelo ali, eu luto muito, tem que ter, porque esse acervo se perde, né? Exatamente. Jorge, você vê, por exemplo, a Maria Matilde, que nós estávamos falando, ela deve ter todo um acervo, né? E isso vai se perdendo, você tem que digitalizar, você tem que ter um arquivo público na prefeitura, né? Isso. Congregar essas pessoas que estão me ouvindo, eu também faço um apelo aqui, se você puder, traga aqui na rádio, né? Verdade. Que acho que seria um centro de coleta, né? Tem que ter uma casa da memória, um museu da imagem e do som, né? A gente vem lutando há muitos anos por isso e continuamos nessa luta. Exatamente. Eu não vou desistir, né? Porque essa história vai se perdendo mesmo, né? Inclusive, já trouxemos aqui o depoimento do próprio prefeito, né, municipal, da cidade de Foz do Iguaçu, dizendo que neste ano de 2016 nós teríamos o Museu do Centenário na cidade, né? Sim, então sim. Nós estamos esperando também, né, Rita? Isso ele falou lá no final do ano passado, numa reunião lá do Conselho da Fundação Cultural, né? O Conselho de Cultura lá, que nós fazemos parte também. Então vamos cobrar, né, nesse ano de 2016 também, uma definição sobre o museu, que seja um museu municipal, que seja um museu privado, que seja um museu apoiado por instituições, por Itaipu, mas por Itaipu, exemplo, pelo Parque sempre, Nacional, né? Pelas empresas, enfim, mas que seja um museu da cidade de Foz do Iguaçu. É verdade. Né? Uhum. Eu fiquei um ano na prefeitura, no governo do Reni, com o Ivo Alberto Borghetti. E ali eu entrei como assessora dele e ali eu já vi essa necessidade, né? Porque todos os funcionários de carreira da prefeitura e eventualmente os comissionados, que nem eu fui, eles têm toda uma história, sabe, Jorge, da cidade. Eu quero até agradecer de público, assim, que eu fui muito bem acolhida ali, foi maravilhoso o convívio com eles e nós tivemos várias reuniões com a Fundação Cultural na época, para ver a possibilidade da instalação desse museu, né? E olha que legal aqui, Rita, eu vou fazer aqui um breakzinho no nosso papo, que vai longe ainda, né, Ana? Nós vamos conversar bastante aqui com a Ana Mader, daqui a pouquinho nós vamos saber um pouquinho mais da vida dela. Mas hoje nós temos um sorteio bastante legal no programa lá da Thea Bijuteria, né? Um terço de cristal dourado. Então você que quer ganhar esse terço, o terço tá lindo, o terço já tem a fotografia aí na nossa fanpage Transamérica Foz, acesse e veja lá a fotografia desse terço, tá maravilhoso. Então o sorteio hoje no final do programa, a Ana vai fazer o sorteio aqui para esse ganhador ou ganhadora então do terço da Thea Bijuteria. E mais uma coisinha rápida aqui, Rita Araújo. Uhum. Nessa semana, na quinta-feira pela manhã, no programa Transmania, o apresentador Guilherme Wojtkowski e o Márcio Barreto entrevistaram aqui na Transamérica Foz o Carlinhos Vidente. É um cara que está na moda hoje no Brasil, ele já acertou aí várias questões aí com relação à Copa do Mundo, com relação a atores, enfim, pessoas aí que estão na crista da onda, como nós falávamos antigamente, né? E ele atendeu aqui em Foz do Iguaçu na sexta, no sábado e no domingo. E a proposta do Carlinhos, que ele falou aqui na rádio, era das pessoas não levarem dinheiro para quando forem conversar com ele, sim alimentos. Então levar R$50 em alimento, uma cesta básica, 5 pacotes de arroz, enfim, que ele ia doar por nossa intervenção aqui para o Lar dos Velhinhos. E agora recebo da filha aqui, através do Facebook da Rádio Transamérica, da Priscila Ferreira, colocando que foram arrecadados 400 quilos de alimentos por essa ação do Carlinhos Olha. Vidente. Então, nós vamos lá hoje à tarde pegar esses alimentos e levar então para a MAMI lá no Lar dos Velhinhos. Então, bacana. Uma ação bacana, né? Uma ação que a rádio participou aqui, mas teve esse cunho, né, beneficente. Quem vai ganhar com isso são lá as pessoas que estão lá no Lar dos Velhinhos. Então, beleza. Obrigado aí ao Carlinhos Vidente. E aí você, para participar e ganhar o brinde que o Pegoraro acabou de falar, você participa através do WhatsApp 45882828, na fanpage Transamérica Foz ou no fixo 45302828. E eu tenho também uma curiosidade aqui. Umberto Eco, escritor italiano falecido na última sexta-feira, em uma de suas célebres frases, né, nos disse, e é bom relembrar: creio que o que nos tornamos depende do que os nossos pais nos ensinam em momentos estranhos, quando eles não estão tentando nos ensinar. Nós somos formados por pequenos pedaços de sabedoria. Grande Umberto Eco. Vamos de música, Márcio? Tá sonolento. Olha o Márcio. O Márcio é irmão gêmeo da Marcinha, que faz o Mulheres Transamérica. O Márcio é irmão do Preto também. Sim, do Preto? Ah, é o Preto da Itaipu. Depois nós vamos contar a história do Preto. Ah, sim. Só vamos falar. O Preto da Itaipu. Ah, tá bom, Preto, né, Ana? O Joel de Lima. Olha, pronto, acabou. Música, vamos de... Márcio, a sua irmã se portou muito bem ontem no Mulheres, viu? A peruquinha, bonitinha, uma gracinha. Nós vamos de Chuck Berry, Johnny Be Good. Histórias e memórias. Come Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Ei, grande Chuck Berry, agora a gente lembrou das grandes festas que a gente tinha e rebolava, né? Muito dançava, bom. Mexia esqueletinho velho. Bom, eu tenho aqui um recadinho da psicóloga Marta Busanello, nossa grande nossa amiga, amiga, né? Amiga Marta. É, amiga Marta, um abração pra você. É, ela pede pra gente dar só um recadinho aqui. No dia 26 agora, Pegoraro, será realizado no auditório do anfiteatro do SEST e SENAT. Olá, né? Palestra lá em frente ao... Como é que chama lá aquele... Dos gaúchos lá, por lá. CTG. Isso. Uma palestra com a psicanalista Rosa Mariotto. O tema será o diagnóstico e tratamento de crianças em tempo de psicomedicalização. Olha. A palestra terá início às 19h30 e é organizada pelo Movimento de Estudos Continuados em Psicanálise. Informações pelo fone 45-9803-1238 e as inscrições já estão abertas ao público em geral. 45-9803-1232. Podemos convidar alguém para vir falar aqui no dia 27, no sábado, né, no programa Mulheres, né, sobre também, esse né? assunto, né? Do fazer que um passou convite já, pra, né, uma, pra Marta, exatamente, pra falar Marta, com a Marta, né? Busanello. Um abração aí para você e pro maridão. Bacana. Eu queria saber da Ana, da onde, qual é a origem da Ana, qual é a origem desse nome Mother. Tem bastante coisa para contar, né, Ana, sobre isso. Tem sim, Pegoraro. É assim, né, eu sou curitibana, da Gema. É, meu pai formou na Academia Militar de Agulhas Negras e viu num livro lá no Rio de Janeiro que Curitiba tinha neve. E aí ele veio para Curitiba, naquele tempo tinha. E a família Mader, sempre, que é Mader em alemão, com o trema no A, né? Meu avô tinha a casa dele ali no espaço da antiga rodoviária. E a minha mãe era uma mulher muito interessante, porque nos anos 50 ela pintava o cabelo de loiro, jogava tênis, tinha um carro que era dela e trabalhava no Banco de Londres como secretária, nossa, porque ela falava inglês, né? E daí muito meu pai se apaixonou. Muito avançada pra época, sim, né? Sim, imagine, ela era uma mulher muito especial. E meu pai viu aquela figura loira, né, como todo carioca, adorou, casou e ficou lá. E como eu acho que sempre acontece, a mulher é que aglutina tudo, né? Então ele veio para Curitiba meio que definitivamente. Então eu nasci produto desse casamento, né? Eu cresci, fiz faculdade, tudo lá em Curitiba. Aí, você estudou na Universidade Federal? Na Federal do Paraná. Fiz economia lá e... Aí, quando o Ney Braga, que era padrinho do meu pai, de casamento e de escola militar, chegou no segundo governo, ele precisava de alguém que falasse, pelo menos, inglês. E ele tinha herdado um chefe do cerimonial do tempo do Canê que não falava. Então ele me ligou, procurou, e eu, meu pai já estava aqui trabalhando na Itaipu. O nome do meu pai é Haroldo Souto Carvalhido, Mader é da minha mãe. E aí ele me procurou e eu fui lá conversar com ele, e ele me nomeou naquele dia mesmo e comecei no cerimonial. Quando terminou o governo dele, ele falou, ó, eu tenho que encaixar, porque eles arrancam até telefone, sim, da parede, sim. É uma tristeza. Espero que hoje não continue assim, né? Quer dizer, sai um e entra outro, não precisa depredar o ambiente. Patrimônio, né? Público. É um patrimônio público e lindo, né? E aí eu fui para Copel, onde eu fiquei nem um ano, porque daí ele já começou, o Ney Braga, a querer ser o primeiro diretor paranaense da hidrelétrica de Itaipu. A primeira vez que o nome dele foi para o Conselho de Administração em Assunção, eles negaram. Aí eu já estava dando que aula. Que curiosidade interessante. É muito, né? Interessante. Pouca gente sabe disso. É, né? Eles negaram, apesar de Stroessner ser assim, militar e tudo, eles negaram. E eu estava, nessa época, dando aula na classe especial do anglo-americano, porque eu cheguei aqui, fui falar com o então diretor, que era o general Costa Cavalcante, né? E ele me recebeu e falou assim, olha, a senhora sabe quando que um funcionário entra na Itaipu? Quando o outro morre. Eu falei, olha, eu não sei se o senhor vai estar aqui ainda, mas eu ainda vou trabalhar nessa empresa, vou entrar aqui nessa sala para assinar o meu contrato de trabalho, porque na época, não sei se até hoje é assim, era assinado pelo funcionário e pelo diretor-geral. Então, eu tenho muita honra de ter na minha carteira de trabalho a assinatura do Ney Braga e tudo. E em abril daquele mesmo ano, ele me ligou lá no Anglo e falou, ó, você já está nomeada, venha para cá, né? E aí... foi assim, mas eu já estava em Foz do Iguaçu há uns 3 anos, quando isso tudo ocorreu, né? E você ficou quantos anos na Itaipu? Né? Eu fiquei 10 anos até que eu resolvi sair, porque meus filhos, eu era muito dedicada ao trabalho e tudo, e tive uma oportunidade de ir para a operação da usina, onde eu conheci o Joel de Lima, entendi todo o funcionamento. Eu fiquei, enquanto estava na Braga, no centro executivo, na financeira. E depois eu fui para a usina e de lá eles estavam adolescentes. Eu sou divorciada desde sempre, então resolvi cuidar da minha família, né? Uhum. Pegoraram, mas não ir embora de Foz, né? Que isso bom, mesmo. Que bom. Que época importante é também, né? Aquela, uma transição aqui da construção, né? De Itaipu. Foi muito interessante. O começo da operação da usina. Da usina. A implantação dos processos, exatamente, né? Exatamente. Porque hoje a gente vê Itaipu, assim como outras empresas grandes também, a gente vê, uma empresa sólida, uma empresa que tem, né, os processos todos funcionando, a operação, mas isso foi tudo criado aqui, meu, né? Meu Deus, e foi assim uma pauleira, o protocolo, a instalação, porque a pressa era entrar em operação, né? Exatamente. E a gente já teve uma pessoa que eu acho que vocês já ouviram falar, que é o engenheiro Kemper, o Félix Kemper Gonzalez, cuja família da esposa é tradicional em Assunção, tem um hotel, que até o Joel de Lima outro dia disse que ficou lá, é lindo hotel, chama Gran Hotel El Paraguay, e ele é casado com a Helga. Né? E o Kemper já tinha trazido da Alemanha a ideia de operacionalizar a usina toda por computador. Olha, então, na época, era o sistema SCADA, a gente participou de tudo, das reuniões, de como é que ia ser. Olha que bacana. E foi a primeira, e tem gente que nasceu aqui e não sabe, né? Não sabe disso. Verdade. Porque a nossa amizade com os paraguaios tem que ser eterna, né? Uhum. Eles sempre me honraram muito, porque eu fazia questão de falar espanhol com eles, porque Itaipu é trilingue, aliás, né? Itaipu, o idioma oficial é o português, o espanhol e o guarani, porque eles preservam tudo isso, né? Olha, agora, que guarani, bacana, gente, né, que é a língua velha, virou muito, não é, né? Jopara, que é o guarani falado aqui, mesclado com o português, né? Falado aqui em Foz do Iguaçu. É o guarani mesmo, ele é o idioma oficial, né? Que bacana. Nossa, isso é história. História. Esse é o Histórias e Memórias, né, Ricardo? É verdade. Mas agora um pequenininho aqui, uma pequena parte de recordar, tá, Pegoraro? Vamos lá. Eu sei que você adora. Recordando Foz do Iguaçu. Essa semana postaram lá no nosso grupo, no Facebook, né? Foz do Iguaçu dos Tempos Idos. Tem cada... Olha, é de você chorar. De vez você vê lá e chora. De emoção, então alguém postou, escrito à mão... Sabe Deus que ano, 1900 e bolinha, 60, para mim, alguém até falou que seria a professora Gláucia, Glória Romeiro. Alguém citou que seria Glória Romeiro e o filho dela, né, que é um artista renomado aí, falou, pode ser que seja a letra da minha mãe. Então a gente vai ler só um pouquinho aqui para recordar algumas coisas, a grande maioria eu lembro, e tem pessoas que vão lembrar de tudo. Recordando Foz do Iguaçu. Os dois lapachos na entrada de Foz. A estrada velha das cataratas, trecho ladeado de bambu. As três lagoas. O parreiral dos Marã. A carroça do Dadá. Esse eu lembro porque era meu tio, irmão da minha mãe. Ele puxava areia do Paranazão. Então, muita gente conhece. Ele realmente tinha 2 metros de altura. E ali na carroça, ele era de pé, Pegoraro. Com um laço, ele ficava em pé. Imagine um homem enorme com 2 metros de altura, na carroça, em pé. Sei lá, será 5, 6 cavalos que tinha ali. Era um número. Então, a carroça do Dadá, para mim, particularmente, emociona bastante. Pena que eu não tenho foto. Hotel Santa Felicidade, que eu também lembro. É, as festas juninas na casa do Tenente Gilberto. Eu não lembro mais, deve ter sido muito bacana. Marcante. A descida do Botafogo. Ah, é, essa eu sei. É a Avenida Brasil, né? É a Avenida Brasil. O Velho Oeste Paraná Clube e o antigo Grêmio Recreativo Olavo Bilac. Olha só. A onça do 1º Batalhão de Fronteira. Essa eu lembro. Oh, onça bonita, gente, né? Era a única que a gente tinha por aqui, viu, Pagorá? A Voz da Fronteira, serviço de alto-falante da Casa Mineira. Ali que fica frente ao almofatão ali no Boicê. É, os conjuntos Pitungas Boys e False Boys. False Boys eu lembro. O Clube das Estrelinhas e o Carrossel Melodioso, programa da Rádio Cultura. As festinhas americanas, que aconteciam nas garagens. As serenatas, que o Fernandel e o Beto lembraram aqui no programa. Bastante. Ah, o Fernandel já fez. Os piqueniques no Poço Preto, o Rio Ocoí e nas cataratas. Bacana. Muita gente, né? Sente saudade desse Nossa. Tempo. A travessia do Rio Paraná a nado, competição. Gente, tinha. E morreu tinha muita gente correnteza, nessa. Correnteza, né? Tinha. Imagina. Faziam isso e morreu muita gente boa, né? Muita gente nossa, conhecida, nessa travessia do Rio Paraná. E por aí fora. Daí nos próximos programas a gente lê o resto recordando Foz do Iguaçu. Bacana. Se todas as pessoas, né, fizessem um texto desse, maravilhoso, né? Uhum. E esse texto com as suas fosse, lembranças, é, né? E esse é texto fosse resgatado, aproveitado, seria maravilhoso. Né? É o que a gente está tentando, né, Pegoraro? Façam assim, uma sugestão, façam escrito à mão, Pegoraro, como está aqui. Né, que bonitinho, sim. Não? No, simples, no computador. Né? Simples não. Assim, olha. Ela até desenhou uma borboletinha. Eu acredito que seja mesmo a mãe do menino artista, porque ele todo quadro dele tem borboleta. Então tá aí. Vamos para o din-din? Vamos. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Todo dia, bem cedinho, a Transamérica desperta. As principais notícias do Brasil e do mundo, as curiosidades do dia e a melhor programação musical para você acordar em altíssimo astral. E você ainda participa, opina e ajuda na informação. Desperta! Desperta Transamérica, de segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Horário de Brasília. Transamérica! Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. O que eu escuto? Transamérica. Chega ao Brasil e Paraguai a mais nova marca de smartphones com tecnologia de ponta. Os aparelhos da Sky Devices possuem prêmio de qualidade ISO 9001, além de serem os únicos no mercado com 2 anos de garantia. Seu design moderno e inovador tornou a Sky Devices uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos e Europa. Acesse www.skydevices.com ou visite nossa página no Facebook Sky Devices PY. O jogo é válido pela 5ª rodada, mas tem caráter decisivo para o Azulão da Fronteira. A palavra de ordem para o representante iguaçuense é vitória. Hoje, a partir das 4 horas da tarde, tem transmissão Transamérica, direto do estádio do ABC. Partiu de pé da canhota, bateu, é gol! Foz Futebol Clube e J. Malucelli. Oferecimento, Minero Mix, Hotel Bogari, Autoescola de Brito, Mundo do Futebol, Posto Rota 277, Arena Edson Bastos, Embalagens Paraná, Padaria do Chiru, Sky Devices, Seguro Carta Verde e Noite Italiana do Hotel Bela Itália. Campeonato Paranaense é com a Transamérica e Clique Foz, o portal Jornal de Notícias de Foz do Iguaçu. Transamérica. Transamérica. A número 1 em esportes. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Tá coisa boa, né, Ana? Esse programa aqui é tudo de bom, viu? Aqui você fica sabendo a história viva de Foz do Iguaçu. Cada um conta a sua historinha. Todos têm direito a sentar nesse banquinho que você tá aí, ó. Sim. E contar pra gente aqui o que viu, o que aconteceu. Porque você, mais de 30 anos, já tem história pra contar. Pegou horário que tem mais de, o quê? 13 anos? Tenho 13, tô fazendo. Aí já tem 13 história anos pra contar. Já sabe, já tem história pra contar de Foz. Por quê? Fica, acontece, faz. Não importa se você tem um ano de Foz do Iguaçu. Não. Faça alguma coisa por Foz do Iguaçu e você já tem história para contar. Tenho, ainda bem, é? Né? Graças a Deus. Eu tenho uma curiosidade, Ana. Sempre nós falamos, você disse que foi professora lá no Colégio Anglo-Americano. O Anglo-Americano teve uma história muito importante também para Foz do Iguaçu, né? Foram muitos alunos, né? Que tinham, eu não sei, parece 5 mil alunos, 3 mil Como alunos. Como meu pai foi coordenador, Haroldo Carvalhido, justamente da área da educação, na época ele falava que tinha município entre Vila A, Colégio da Vila A e Colégio da Vila C, eram 16 mil alunos. Nossa. Pegoraram. Ele tinha sido secretário da Educação, meu pai, na época ele começou a Fundepar, toda a implantação do arcabouço educacional do Paraná, apesar dele ser carioca, foi graças a ele, né? E ele sempre falava, ele era encantado com Foz do Iguaçu, sabe? Imagine, 16 mil alunos. E isso proporcionava também a vinda de professores para cá, né? Exatamente, de uma massa pensante, exato, como se diz hoje em dia, né? De uma, foi muito interessante. Em tudo, a Itaipu é interessante, né? Porque ela foi única. E o colégio com uma qualidade de ensino muito importante. Exatamente, né? Graças ao professor Ney Suassuna, que acabou se tornando um amigo paraibano, né? Parente do Ariano Suassuna. E o que aconteceu na minha vida aqui, que foi muito interessante? Um dia eu estava no hotel Ilha de Capri, que não tinha casa para a gente morar, quando eu cheguei aqui. Como eu não consegui ir para Itaipu direto, eu fiquei no hotel. Aí eu vi um homem, assim, mergulhando na piscina. Eu falei, gente, esse homem não é ninguém menos do que o Geraldo Vandré. Sim. Daí eu fui conversar com ele. E ele estava muito louco, né? Porque por causa de uma música, ele tinha sido torturado. E ninguém queria ficar com o Geraldo na casa. O Alvir comentou isso aí. Isso no programa da semana e ele passada. Ele ficou na minha casa, lá na Vila A. Então ele era uma pessoa interessantíssima, né? E ele chegou lá, ele tinha uma mulher chilena e ele fez ligações, assim, no tempo da Embratel, que o meu salário de professora não permitia pagar, né? Daí um dia a empregada atendeu o telefone e falou, dona Ana, tem uma pessoa aqui chamada Ney Suassuna, e eu era funcionária no Anglo, que quer falar com a senhora. Daí eu fui, ele tinha sido muito amigo do meu pai, e aí ele falou, ó, Aninha, com aquele sotaque, né? As contas de Geraldo sou eu que vou pagar. E eu nunca vou poder te pagar em gratidão você ter hospedado ele. Aliás, nós dividimos essa hospedagem do que o Rogério Bonato fala no livro dele. Nós dividimos. Eu dividi assim, quando ele às vezes ia, a gente tinha que cuidar dele, né? Por causa da tortura, ele ficou meio assim como um bebê. Mas o relato dele que eu tenho gravado em cassete e tudo, ele ainda está vivo, ele sempre me pediu que eu não divulgasse, né? E aí eu dividi com o Hermínio Gatti, que às vezes ele ia lá no hotel para comer e tudo. E era muito interessante, porque aqui no batalhão tinha uma placa enorme, assim, o cidadão Geraldo Vandré, que não é o nome real dele, não é bem-vindo aqui nesse lugar. Olha, ele cansou de entrar lá. Então, sim, às vezes, a época da ditadura era mais aberto do que a ditadura que nós vivemos hoje, né? De modelos, de outras coisas, né? Então, se tornou um grande amigo meu. Meus filhos cresceram vendo ele tocar violão. E a gente tentou fazer um show dele lá no Paraguai, porque aqui ninguém queria emprestar a sala. Foi exatamente isso que o Alvir contou também. O Alvir falou. Uhum. E daí eu fui para a ponte vender ingresso, comprar uísque e tal. Fizemos a roupa dele no Jofe. Ah, rigor, que é o Jofre, que também abriu as portas, foram poucas pessoas, e né? E o Alvir contou uma coisa interessante dele, que ele estava barbudo, cabeludo, e no dia do show ele se apresentou cabelo cortado, sem barba. Foi uma confusão, porque teve um colunista de Cascavel que dedou, assim, falou, ó, o Geraldo Vandré, comunista, está hospedado na casa da filha do coronel Carvalhito. Nossa. E vai fazer show no Paraguai, quer dizer, porque eles cederam lá aquele espaço para nós. E aí, realmente, aconteceu tudo isso e ele acabou tendo que fazer essa história. Rendeu muito. Aí a minha demissão do Anglo-Americano, quando bateu na mesa do professor Ney falou todo mundo, mas a Ana não, porque ele é conterrâneo, né? Eles são da Paraíba. E daí eu continuei trabalhando no Anglo-Americano, continuei com... foi tudo normal, só que foi uma pena, porque nós tivemos que fazer o show dele lá no Paraguai, na Área 1. Foi, né? Exatamente. E nós tocamos a música, né, do Geraldo Vandré, Caminhando e Cantando, no domingo passado aqui no programa. E ele faz aniversário no mesmo dia do meu filho Guilherme de Luca, que é dia 17 de setembro. E ele não teve filhos, ele era apaixonado pelos meus filhos, né? E o Guilherme hoje em dia é gerente do jurídico da Sanepar, aqui em Foz, né? E toda vez que ele volta e meia, ele põe o Geraldo. Eu vi o Geraldo num programa outro dia. É mesmo? Ele foi reintegrado, ele era funcionário da Cobal, né? Ele foi reintegrado nesse serviço e acho que ele deu entrevista para o Geneton Moraes, lá da Globo, sabe? Globo News. Mas ele assim, de mim ele nunca esquece, nem eu dele, né? E assim, mas eu não acho muito bem, assim, de cabeça, sabe? Uma coisa meio complicada. Eu acho que Foz do Iguaçu, né? Uma coisa impressionante, né? Aonde que ele veio parar, né? Verdade. Assim como entrou aqui pelo Brasil também Brizola, né? Quando Sim, chegou a também. Sim, a Coluna Prestes. A Coluna Prestes. Hoje, né, quantos presidentes e ministros vieram para cá na época da construção da Itaipu Binacional? Todos, né? Todos, né? Então passaram ali pelo Hotel das Cataratas. Quantas autoridades exatamente. Vieram? Quantos, né? Impressionante Foz do Iguaçu. É a história rica, né, de Foz do Iguaçu. Eu acho que não tem um outro município no Brasil, Rita, que tem toda essa história, essa passagem, essa energia toda que tem em Foz do Iguaçu. E que você paga o teu ônibus em 3 moedas, né, e todo mundo tem troco, dólar, peso, guarani e real, sabe? Euro. Eu acho isso, euro. Eu acho tudo incrível aqui, né? Essa é a nossa Foz do Iguaçu. Vamos um pouquinho de música e já voltamos batendo papo com a Ana. Cartola, Tive Sim. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor de magoar. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E eu vou calar, pois não pretendo amor de magoa. Ai, ai, pois não pretendo amor de magoa. Ai, ai, ai, ai, pois não pretendo amor de magoa. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. E recheado de histórias e memórias. Isso, o Pegoraro fica faceiro, né? Saber nossa cidade aqui dos tempos idos. E aí, Pegoraro, contigo? Maravilha, conhecendo cada vez mais, né, Foz do Iguaçu. E nós falávamos isso, né, da importância de Foz do Iguaçu para o mundo, né? Porque muitas celebridades, muitas pessoas importantes, muitos políticos, muitos, enfim, vieram para Foz do Iguaçu ou a trabalho ou a passeio, mas sim, estiveram aqui na nossa cidade e conviveram, né, um, sim, pouquinho com isso, né, Ana? A Itaipu mesmo, né, proporcionou na sua construção, desde a assinatura da primeira intenção, da primeira carta, né, protocolo, né, lá dentro do Hotel das Cataratas, isso, né? Ainda depois, lá, aqueles depoimentos que nós tivemos também no livro do Franz Kohlenberger, né? Ah, do Franz, maravilhoso. Franz. Narrando para nós os ministros que passaram, o presidente Geisel, o presidente Figueiredo, enfim, todos eles ali tiveram uma conversa, né, particular ali sobre Foz do Iguaçu, sobre o parque, sobre Itaipu. Então, realmente, Foz do Iguaçu é uma cidade do mundo, né, Ana? É, o Hermínio Gatti diz sempre que Foz do Iguaçu é a esquina do mundo, e eu creio, sabe, porque é uma tríplice fronteira, ela é uma cidade estratégica, tem dois... Gente, tem as cataratas, tem Itaipu agora como atrativo, né? Então, eu me apaixonei assim para todo sempre, né? Inclusive, ontem no programa Fronte aqui, nós tivemos a Jurema, que trabalha lá na Itaipu hoje. Ah, ela Jurema é a responsável pelo complexo turístico, né? Itaipu recebeu, Rita, o visitante na sexta-feira, uma família visitante número 20 milhões. Então, desde que iniciou, né, a visitação ali na Itaipu, não tem os dados ali computados, então isso realmente é bastante importante. E a Ana, o que lembra de Foz do Iguaçu dessa época, Ana? Olha, o que você fazia em Foz do Iguaçu? Como que era? Como eu te disse, eu dava aula no Anglo, eu morei esse tempo no hotel, né, onde eu conheci o Geraldo Vandré. Daí os meus meninos são dois, Guilherme e Rodrigo, um é do SIAT, o outro trabalha na Sanepar, o Guilherme. Eles aprontavam muito no hotel, né? Daí, sim, um dia o gerente, que era um baiano, o Mário, coitado, chegou e falou: ó, Ana, não dá mais, porque eu saí o dia inteiro para trabalhar. Daí eu aluguei uma casa de madeira, que não existe mais, ali na Tarobá. E aquela casa foi meu terror, porque ela tinha comunicação com a rua Naipi, e os meninos desciam para tomar banho no rio, no cais da madeireira, acho que é Marder. Nossa, ali, né? É do Marder. De Cascavel, né? Dos Meu Marder. Deus, então a minha vida assim também virou cheia de emoções, né? Eles gostavam de viver perigosamente e eu também tinha que viver. Aí, como eu te disse, quando eu fiquei ali, um tempo eu fiquei sem trabalhar, mas eu sempre me dei com as pessoas assim mais tradicionais daqui, porque o meu avô, Otto Mader, que é nome de rua hoje na Vila Holanda, ele foi prefeito aqui por um tempo, né? Minha mãe veio pequenininha e eu lembro que a minha avó contava que no berço dela tinha aquela formiga missioneira, aquela grandona, que ela atravessava o rio e vinha tipo praga bíblica, assim, ela ia devorando tudo. Então a maneira de não subir no berço era botar aquelas latas de querosene com água, né, para proteger. Olha. E uma história que eu acho muito interessante também é que quando meu avô chegou aqui, os documentos ainda eram escritos em espanhol. Então o primeiro ato dele como prefeito de Foz do Iguaçu foi fazer um decreto onde obrigava o uso do português, né? Olha só, muito interessante. Aí eu conheci o Ximeu Feng. Eu sempre, apesar de ter estado na Itaipu, que naquela época era meio que uma ilha, assim, era o povo da Itaipu, você separado, lembra? Né? E separado, o povo da cidade. Separado. Eu sempre gostei dessa cidade e sempre procurei conhecer as pessoas, conversar, ouvir as histórias delas, né? Até por ter morado aqui também no centro, né? Exatamente, porque era ali, a casa era ótima, assim, ela era de um paraguaio. E tem histórias aqui muito interessantes, vocês podem chamar muita gente, eu não sei se vocês já chamaram o Jackson, que até o Jackson, que escreve sobre turismo na Gazetinha. Jackson Lima. Isso, Jackson Lima, gente boa. Ainda não. Que ele fala sempre, ele até tem uma pergunta assim para mim, né? Porque tinha um uruguaio aqui que se chamava Jesus Val. E ele sempre me faz o desafio da pergunta, né? Uhum. Nesse que você falou, rol de habitantes, né? Nesses números aí, tinha um uruguaio que parece que começou o antigo Hotel das Cataratas, que era de madeira ainda. O Jackson é muito importante para falar desse uruguaio, né? Que é mais uma das figuras de Foz, né? Isso é bacana. O Jesus Val. Então ele adora quando ele me encontra, ele fala: Ana, quem foi Jesus Val? Eu digo, você que tem que responder essa pergunta. Tem que vir aqui contar pra gente quem foi. E eu vou aproveitar um intervalinho. Pegou horário, que a Sam, ela tá me chamando a atenção, que eu falei errado o nome do menino, do artista plástico, que é filho dessa possível escritora das recordações. Opa, vamos... Adriano Monanque. Ah, sim. Que está expondo agora. Monanque. Está em Paris. Está em Paris. Lá de Paris. Olha que chique. Adriano é amigo nosso, fez trabalhos lá no Parque Nacional do Iguaçu também. Isso, conheço o menininho desde que nasceu e que pintava com o dedinho ainda. Vamos fazer exposição. Bacana. Vamos lá. Chamava ele de Guela. Vem cá, Guela. Apelidinho dele, Guela. Adriano Monanque. O Monanque. Então, tá reparado aí, moça que me deu o pito aqui pelo... Essa é a nossa produtora, né? A Sandra Araújo. Mesmo não estando no estúdio, ela está lá acompanhando a gente. Um beijo aí, um abraço forte aí para você, Samela, que aliás também é produtora do programa Mulheres Transamérica, né? Mulheres Transamérica. Que bom. Programa que está aí decolando. Graças nós a temos Deus. Mais músicas? Tempo. Como é que nós sempre, estamos, né, na Márcio? Nossa programação aí, estamos Márcio? Aqui, né? O Márcio hoje não pôs a peruca, né? Não. Não, hoje a irmã dele não emprestou para ele. Everybody Hurts, vamos lá? Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Thank you.

Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. E vamos ouvindo. Eu vou deixar o Pegoraro conversar um pouquinho com a Ana, que eu adoro ouvir essa história. Tem muita história aí, né? Tem muita, turismo muita, na jogada. Muita coisa ela é envolvida. Muito amiga do nosso amigo Hermínio Gatti. Sim. Que o Hermínio Gatti a gente vai ter que, de uma Aliás, maneira ou de outra, temos né? Temos que convidá-lo, né? Pra vir Se ele não no vier, nós também, vamos. Né? Se ele não vier, nós vamos. Nós vamos né, até Ana? Ele, né? Tem então, isso, sim. É isso aí. Então, só antes de voltar com a Ana Mader, né? Que está aqui conosco hoje no Histórias e Memórias, voltar a falar lá da Thea Bijuteria, então, Rita Araújo. Você que é católica, né? É, o terço de cristal dourado que tem a fotografia aí na nossa fanpage, aí tá lindo, lindo, lindo o terço, ó. Muito Você lindo. Pode participar do nosso, Ai, do nosso programa, né? Uhum. É, a Ana vai sortear aqui no final do programa o ganhador ou a ganhadora, então, desse terço maravilhoso aí da Thea Bijuteria. Mas eu queria aproveitar com a Ana. A Ana falou que é suíça, né? A família toda, esse sobrenome Mader ou Mader, né? E nós tivemos um suíço também que morou aqui na nossa região, na Tríplice Fronteira, que foi o Bertone, né? Que é, o Moisés Bertone, ele seria hoje um biólogo, né? O equivalente a isso. O que me impressiona, Pegoraro, é justamente a falta do resgate dessa memória. O Bertone saiu do cantão do Ticino, né, que é na Suíça italiana. Eu já estive lá na casa dele e tudo. E ele, primeiro, ele se estabeleceu na Argentina. A ideia era aquelas coisas de alemão suíço, né? Fundar uma colônia, Guilherme Tell. E ele foi muito importante. A Itaipu, ninguém tem esse dado aqui. A Itaipu foi construída com o calendário de chuvas que ele elaborou. No Paraguai, eu já vi lá até um memorial para ele aqui no Brasil. Não tem nenhum registro. E podia rodar lá a maquininha do concreto, que no dia que ele falava que não ia chover, não chovia. E ele se estabeleceu na margem direita, que é do Rio Paraná, que é no lado paraguaio. Ele ganhou uma terra ali, ele se estabeleceu ali com toda a sua família. Outro detalhe que ninguém sabe... A Eugênia Bertazzi, a esposa dele, era bioquímica. Uhum. E ela descobriu a estévia. E a Universidade de Maringá explora tudo isso. E ninguém fala que ela foi origem, esposa, né, do Bertone. Morou lá com ele. Faz muitos anos que eu não vou lá. Há uma época, alguém me telefonou dizendo... Eu estava na Itaipu. Que havia esse senhor, descendente de suíços e tudo, que viveu lá, que tinha construção. E através do Alex Schorsch, que na época estava no Macuco, eu fui lá e me apaixonei pelo lugar. É, ele tinha na época todos os livros, a biblioteca dele. Nós gravamos, eu gravei uma época, um Globo Ecologia, que foi lá no Bertone por causa do Cláudio Savagé, que é o redator e não sei se continua. Nós fizemos tudo lá como um resgate, né, de tudo isso, porque não só o regime de chuvas, ele anotou, existe uma tribo guarani que mora ali atrás. Sim. E aí, com a ajuda dos meus amigos paraguaios da Itaipu, eu consegui que... o branco não interferisse tanto ali e que deixassem ele lá. Então, eles usam a água do rio, que não tem nome, Pegoraro. Daí eu colhi aquela água, coletei. Na época, o pessoal da informática ia muito comigo. A gente levava um laptop que descarregava durante o dia. Ele cadastrava toda a biblioteca. É um mundo riquíssimo que tem ali. É, eu soube que agora também estão fazendo uma melhoria também lá nesse local, né? Mas eu acho que ainda não foi terminado. E lembrando que o Bertone, ele tinha também como botânico também, que ele foi, sim, ele trouxe ele muitas espécies, né, de palmeiras. Ele plantou tudo ali. Muitas árvores, muitas espécies, sim, que ele estudava ali, né? Então, e ele catalogou tudo, um, né? Viveiro, é um lugar praticamente. Rico. Isso aí que a Sam está falando para você, Pegoraro. Vamos lá. É, o Bertone também editava um jornal. E se não engana, antes do Notícias. Exatamente. Uhum. Ele fazia as publicações, né, que ele, dos estudos dele, ele tinha uma, como se fosse uma gráfica. A imprensa dele chamava Ex Silves. Eu tenho um livro que eu ganhei. O problema que eu acho que as pessoas não sabem é que tem uns descendentes, as filhas foram casando e foram se estabelecendo ali. E tinha, na época que eu fui muito lá, até a gente conseguiu que a Embaixada Suíça em Assunção patrocinasse um filme chamado The Man of the Big River, O Homem do Grande Rio. E o Alex, na época, pelo Macuco, fez todo o transporte de equipamentos, que tinha que levar gerador e tudo. E até foi muito interessante. Eu cheguei na Itaipu e falei, ó, querem me mandar embora, me mandem, mas eu vou ficar lá até o fim, o filme terminar, né? E era muito interessante, porque como bons italianos, a primeira coisa que eles montaram foi a cozinha, né? Sim. O acampamento não tinha onde dormir, mas tinha o que comer, né? Comer. Uhum. E esse filme deve fazer parte do acervo da Embaixada Suíça, lá em Assunção. Ele foi lançado lá, mas pouca gente sabe. E ele, o Bertone, era muito amigo também do nosso fotógrafo, né? Dos primeiros fotógrafos e farmacêutico, né? Sim. Aqui de Foz do Iguaçu, o Harry Schink, né? Uhum. Inclusive, consta que ele faleceu na casa, né? Do Harry Schink aqui em Foz do Iguaçu. Tem um dado não confirmado ainda, porque quando eu fui para a Suíça para fazer todo esse passeio e resgatar tudo isso, eu acabei falando no parlamento suíço. Porque tem um deputado que se elege lá pela Suíça italiana, que ele, a plataforma dele é o Bertone, mas ele nunca pisou aqui, né? Então foi assim, eu ir lá e conversar com ele, saber tudo isso, né? Porque ele era da Suíça italiana mesmo, né? E assim, é muito interessante porque, como eu te digo, né, essas histórias elas vão se perdendo se você não guarda o registro. Uhum. Né? O filme está lá, foi feito, foi muito interessante. Ficou uma sessão meio que assim mais para a diplomacia, né, para o pessoal que foi lá em Assunção no filme. A gente participou de tudo ali, da época que eles fizeram. O Bertone, né? Chegou, ele fazia palestras, né, em Assunção. Ele foi ministro da agricultura. Né? Então, ele escreveu muitos livros. Eu não lembro agora quantos trabalhos foram publicados, mas muita coisa. Ele riquíssima. Escreveu muito sobre a cultura Guarani, que daí eu comecei a trabalhar com aquela tribo. Exatamente. E eu achei um caderninho que eu me emocionei muito o dia que eu vi, com a letra dele, dizendo todos os suprimentos que ele dava para os indígenas, sabe? Porque eu sempre fiz trabalho voluntário, né, com os índios. Há muitos anos eu sou apaixonada pela cultura Guarani. Eu não consigo falar a língua, já tive aulas, eu entendo assim, um pouco. Né? Porque ali, como sempre, né, Pegorário, infelizmente, o encontro do branco com o índio nunca é muito bom. Né? É sempre ruim para eles, né? Agora, eu não sei se vocês já foram, eu me encantei esse filme, O Regresso, com o Leonardo DiCaprio, conta mais uma vez essa história de violência, de tudo, sabe? Então, eu fiz esse trabalho ali com a tribo, e assim, é difícil, porque eles são nômades, né? Então, não adianta você dar casa, daí lá tem o Indy, que é o correspondente ao nosso esse... Como é que chama o Instituto do Índio aqui no Brasil? Com a FUNAI. Com a FUNAI, o confronto sempre é complicado, né? Uhum. Foi feito um livro agora, eu adquiri um livro na Feira do Livro aqui de Foz do Iguaçu, falando um pouquinho sobre o Bertone, o livro do Butura, se eu não me engano. Ah, do Seu Evaldo. Seu Evaldo, sim. Né? Ele escreve foi um companheiro de Itaipu, uma pessoa maravilhosa. Uma vez nós fizemos tipo uma excursão cultural, já que o poder público nunca deu muita bola para o Bertone. Sempre tem aquela desculpa, né, Pegorar? Ah, mas isso é problema dos paraguaios. Uhum. Eu acho que tudo que for feito aqui na fronteira tem que partir do princípio que tudo que nos une é um rio. Ele exatamente. Não nos separa. Nos une, né? E com certeza seria um novo atrativo turístico, né? Pra, é o que eu região, sempre pensei. Né? Quando apareceu o Marco das Três Fronteiras, como eu sou curitibana e conhecia o Marco, não, aquele espaço ali que agora... O Espaço das Américas, o Jaime Lerner era governador. Eu fui a Curitiba com os meus recursos e falei, vamos colocar um espaço onde os indígenas... Mas não essa venda, né? Porque é difícil assim. Ali, mas onde eles possam expor a cultura. Até ele fez, ele desenhou um projeto de um espaço para eles ali no Espaço das Américas. Não, né? não foi para frente. Não, né? A última tentativa minha, eu trabalhei agora, há 5 anos atrás, eu trabalhava no modelo argentino para o turismo e emprego, que é um convênio de uma ONG canadense, que é o Niagara College, com o governo argentino, que foi o único país dos três que deu uma área decente para os guaranis. Eles deram monte, como eles falam. Ao lado do Parque Nacional. É, né? Que eles até estão... Você vai para o aeroporto ali em Porto Iguaçu, e num congresso internacional de cidades gêmeas, ali no então Hotel Internacional, eu trouxe o coral dessa tribo e eles cantaram. E foi feita uma lembrancinha, que eles fazem aquilo naquele pau, acho que é da goiaba, com o pirógrafo, né? Nossa, você vê arquiteto do mundo inteiro brigando por causa das lembrancinhas. E eles fazem os animais ali, isso, né? A onça pintada, e eles vendem. Ali tucano. Eu dei aulas de inglês para eles, né? A primeira reunião que eu fiz ali, Pegoraro, você, quando você faz as coisas assim, pensando não na tua autopromoção, né? É interessante como você encontra muita resistência, né? Sim. O primeiro encontro lá na Argentina que eu fiz, depois de 5 anos de trabalho direto com eles ali, os empresários, assim, da Sancor, aquelas grandes empresas, teve uma que ouviu até o final e até pensou na possibilidade de empregar, porque nós formamos guias ali, né? Guias indígenas. Quem melhor do que um guia indígena para mostrar a terra para as pessoas? Contar a história, né, do local, né? E é interessante porque na região do Bertone, a estrada que dá acesso lá, do lado do Paraguai, é muito ruim, né? Muito rústica. E então, a balsa estava sempre quebrada. Eu fui N vezes com a RPC, com quem me procurou. Eu sempre carregava, levava lá, ia com câmera, com tudo, e fazia, né? E essa balsa, eu não sei, a travessia do Rio Mondaí, a balsa estava quebrada. Daí a gente tinha que dar uma volta enorme para... Eu não sei. E o que é interessante é que ele poderia fazer parte de um circuito pela água, né? Então ali, o Marco Brasileiro, o Marco Argentino, o Marco Paraguaio, o Rio Mondaí. Exatamente. Então, vai até ali o pé da usina hidrelétrica, vai até a entrada do Parque Nacional. Exatamente, no Rio Iguaçu. Muito Pegoraro. Interessante isso que esse a gente sonhou muito, trecho, né? E eu não deixo meus sonhos morrerem, não, Pegoraro. Eu acho que eu vou ficar velhinha aqui em Foz do Iguaçu. Ainda vou gostar dos índios, né? Eu acho, né, que Foz do Iguaçu tem que aproveitar mais aqui. A Ana, né, está se oferecendo aqui como voluntária, né, Ana? É, sim, é verdade, porque sentido, eu, né, sempre trabalhei, sabe? Daí você cruza nessas aventuras, você comprova que o contato do índio em geral, independente da etnia, com o branco é sempre um desastre. E somos nós que trazemos o desastre para a vida deles, né? Porque na realidade, né, Pegoraro, quem eram os donos das terras? Sim, eram eles, né? E hoje ali, que nem o que a gente presencia ali também no Ocoí, né? Aqui em São Miguel do Iguaçu, é um desastre, né? Eu como chefe do Parque Nacional, passei por 2 invasões eu do lembro. Parque, né? Por indígenas, por guaranis ali de São Miguel do Iguaçu. E realmente é complicado porque você imagina o problema que eles têm, né? Você vê o lado deles, você, né, vê o lado deles, que eles estão realmente espremidos, né? Então, e ali não é monte, né? Ali eles querem monte. Monte em Guarani é uma água limpa, né? O Darcy Ribeiro, por exemplo, que eu tive o privilégio de conhecer, ele dizia sempre para mim: Ana, você estudou tudo errado, você tinha que ter feito antropologia, porque ele morou, eu morei no Bertone num tempo que não tinha luz, porque para ir e voltar, aqui quero agradecer a boa vontade do Ademir, dos donos do Macuco, que sempre foram fabulosos comigo, eu já ia e ficava lá, eu dormia. Sim. Porque você vai voltar de não barco, como, daí chove, fica complicado. O tempo muda. E é terrível, assim, sabe? Todo o confronto com o branco é ruim para eles, sabe? Aqui no hotel internacional, ali nesse, foi o João Suplicy, que é um lapiano, é um arquiteto, ele que me ligou, falou: Ana, eu preciso de você aqui. Eu estou aberto ainda o congresso a Eu tenho vários espaços para o Congresso. Eu falei, ó, eu faço um trabalho com a tribo Guarani lá da Argentina. Tem um coral maravilhoso. Tem uma menina ali, Rita, que ela tem a voz de uma Maria Callas. Nossa. Ela era assim, sabe, que você vê. E aí foi muito interessante. À noite, na hora lá da cerimônia, eles ficaram, pediram desculpa e ficaram de costas para o público que estava ali no auditório, porque primeiro eles tinham que agradecer a Deus, que é o nosso Pai do Céu, né? Assim, foi emocionante, sabe? Né? Foi muito bom. Eu, na Gatti Turismo, e agradeço isso ao Hermínio Gatti, muitos grupos que vinham de fora, a gente comprava lá, eles ficam ali, você sabe onde é, atrás daquele Instituto Técnico. A gente comprava, a gente embalava. É a região dos hotéis agora. Exatamente, ali, né? Eles estão ali, só que a terra deles ali é muito boa, Pegoraro. Uhum. O dia que vocês quiserem ir, eles me conhecem lá, eu levo vocês, é muito interessante. É um trabalho assim lento, sabe? Que ele vai render fruto lá na frente, né? Eu vou deixar a indicação aí pro nosso querido amigo Adélio Demeterco, né? Fazer também um show com esses indígenas. Nossa, lá no Marco, né? Foi no Marco das Américas, sabe? Realmente é muito assim, bom. Assim, o dia que eles cantaram, eu achei interessante, eu não sabia, eles não têm que comprovar nada, eles passam a fronteira direto, né? Eu vim com a van cheia deles, né? E a gente passou e na volta. E assim, uma coisa que eu acho muito importante é a gratidão, sabe? Os argentinos, eles não param de me agradecer por eu estar cuidando. Mas eu sempre digo, gente, tudo que nos une é um rio, não é o que nos separa, né, Rita? Verdade. Com o Paraguai também, eu sou muito grata, porque todo o meu trabalho no Bertone foi bancado pelo Departamento de Operação da Usina de Itaipu, porque eles se reconhecem, né, como descendentes diretos, e nós também somos. Né? E uma curiosidade minha agora, porque eu também sou um apaixonado pela história do Bertone, já li alguns livros sobre ele, já estive lá na casa dele visitando, tenho fotos lá naquele local maravilhoso. Acho que é um pouquinho de biólogo também, né? Envolvido nessa questão. Mas eu não vejo assim um envolvimento muito grande da Itaipu paraguaia nesse sentido de recuperação. Exatamente. Desse patrimônio que sempre deveria ser, né? Mas eu estive, Jorge, até... Tem um descendente do Bertone, que ele é do Museu de História Natural, é numa cidadezinha perto de Assunção. Eu tentei de todo jeito que eles assumissem alguma coisa, sabe? Como que fizessem alguma melhoria. Esse senhor me recebeu lá até um dia quentíssimo, ele tinha aqueles bichos tudo de taxidermia, minha filha era pequena, começou a subir nas coisas, eu falei, só falta essa guria me quebrar uma coisa aqui, depois, né? Ele foi, assim, tão estranho comigo, tão sabe? Frio. Ele falou assim, no, senhora, no se calente. Ele me perguntando por que eu estava esquentando a minha cabeça, né? Ele, com o antepassado dele, né, Rita? Sim. Daí eu encerrei, sabe? Esse dia que eu voltei muito triste. São ações isoladas, mas eu tenho esperança ainda, Pegoraro, agora que a gente está tendo esse contato de novo... que a gente consiga aglutinar tudo isso e fazer esse trabalho, porque eles eram os donos muito desta importante terra, né? Eu quando fiz um curso uma vez sobre essas áreas protegidas, né? E conheci uma moça que trabalhava na Fundação Moisés Bertone lá de Assunção. E como é que era o nome dela? Porque eu também não me recordo agora no curso. Mas eu perguntei, poxa, eu moro ali pertinho, já visitei, você conhece lá? Ela disse, não, nunca fui lá no local. Então, a associação, a própria Fundação Moisés Bertone, que angaria recursos para a recuperação do local, não conhecia o próprio local. Então, assim, são coisas desse tipo que a gente vê por aí. Então, né? Anote um nome que eu vou te dar, Hans Wilhelm, ele é o único antropólogo que morou no Paraguai, ele é da Suíça, ele é chefe do departamento de etnólogo da Universidade de Berna, que é referência no estudo da antropologia, ele morou lá, no tempo do Stroessner, ele assentou não sei quantas tribos, depois eu te passo o contato, tudo certinho, mas se você entrou na internet, você digita o nome dele, já aparece, sabe? Que beleza. E ele me recebeu lá, foi uma honra, e eu tive uma emoção imensa, porque no departamento de etnologia de Berna, tem os painéis com o nosso Bertone. Olha só que sabe, ele isso, tinha né? livros do Darcy Ribeiro, que eu brinquei muito com ele. Ele falou, para mim é uma honra te receber, porque é, o Darcy é referência lá, né? Que coisa triste, né, Pegorado? Parece Brasil, que na própria não, aldeia né? você nunca Exatamente. Faz. Viu, Rita Araújo, que história mais rica aí que nós temos na nossa maravilhosa. Terrinha? Mas vamos, bom, nossa terrinha é só da alegria, né? Mas vamos animar um pouquinho enquanto vocês vão abastecendo aí, tomando uma água e um café. Elis Regina Romaria. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Sou caipira, pira, fora, nossa. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Transamérica. Transamérica. Chega ao Brasil e Paraguai a mais nova marca de smartphones com tecnologia de ponta. Os aparelhos da Sky Devices possuem prêmio de qualidade ISO 9001, além de serem os únicos no mercado com 2 anos de garantia. Seu design moderno e inovador tornou a Sky Devices uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos e Europa. Acesse www.skydevices.com ou visite nossa página no Facebook, Sky Devices PY. A sua primeira informação do dia, com Guilherme Wojtkowski. Seja bem-vindo, muito bom dia a você que está na sintonia aqui da Transamérica Foz em 104.5 também. A informação levada a sério e com imparcialidade. Transnotícias Transamérica, de segunda a sexta, 7 da manhã. Transamérica. Sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Eita, histórias e memórias, que aqui tá um papo aqui, ó. E tivemos que caçar o Pegoraro e a Ana, porque estavam num... Ali é um... Agora achou, né? A fome com a vontade de comer. Juntou os dois. Pronto, agora aqui, não tem mais jeito. Lembra aquela vez no parque, lembra o índio, lembra não sei o quê. Vocês estavam contando coisa ali, eu tô só gravando, né, Márcio? Para nós tá história. Não, maravilhosa essa conversa aí com a Ana, né? Mexeu muito comigo também essas histórias aí de índio, de Bertone, de Itaipu, de anglo-americano, né, Ana? Vai longe essa conversa. Faz parte da história da nossa cidade, né? Isso tudo é a memória daqui. Que bom. Então, lembrando que dá tempo ainda, né, Rita Araújo, participar do nosso sorteio de hoje, né? Uhum, que é um terço, né, de cristal dourado lá da Thea Bijuteria. Sempre linda, elegante e protegida, você fala isso, né? Verdade. Da Thea. E dá tempo ainda, a Ana vai fazer esse sorteio daqui a pouquinho aqui. Tem então muitas participações, hein? Tem. Tenho visto aqui no tem. Facebook, tem, sim. Também é aí no WhatsApp. Tem, gente, hoje é o terço, então assim, não eu estou vendo mensagens no WhatsApp ali. Não é Dreamland, não, é o terço, tá? É um terço maravilhoso, então, quer participar... 45-88-28-28-28, fanpage Transamérica Foz, ou no fixo 45-30-28-28-28. O sorteio Thea Biju, ok? Lindo terço, maravilhoso. Ainda dá tempo de você participar, ok? E agora com você, Pegoraro. Vamos lá, vamos continuar aqui. O tempo vai passando, a gente fala... É muito rápido, é, né? É muito rápido. A gente fala para o entrevistado sempre que são 2 horas de programa. Nossa, mas eu não tenho tanto assunto assim. E vai chegando, né, o final do programa e realmente as coisas vão acontecendo, a conversa vai fluindo. Não é uma entrevista, né? É um bate-papo, um bate-papo gostoso. Eu queria te presentear, Ana, com um livro, você que gosta de leitura. Adoro. Um livro, O Homem das Cataratas, né? A história do Franz Kohlenberg, que eu tive o prazer também de colaborar nesse livro com algum material lá do Parque Nacional do Iguaçu. O Franz que teve uma passagem muito importante também aqui, não só no Parque Nacional, como aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né? Foi proprietário de restaurante, teve cavalos, fundou a hípica, enfim, teve uma participação muito grande. Eu sei que você vai curtir bastante aí essa leitura. Sim, com certeza, Pegoraro. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Os meus filhos estudaram com as filhas do Franz. Foram companheiros. As 4 meninas, né? É. Que bacana. Ana, o que falta para a gente conversar um pouquinho? A gente falou da tua passagem pela Itaipu Binacional. Sim. Você tem muitos amigos lá ainda na Itaipu Binacional. Muitos amigos ainda que ficam no dia a dia conversando com você, né? Um deles eu sei que é o Joel de Lima. Mandar um abraço aqui pro pro Joel de Lima. Aliás, o Joel também está convidado para vir no nosso programa, né? Ele me prometeu, inclusive, falou para mim, Ritinha, conta comigo esse ano. Eu digo, então tá bom. Estamos já no aguardo aqui, Joel. Eu acho que o que faltou eu perguntar para você, Ana, foi a questão do turismo em Foz do Iguaçu. Eu acho que você participou disso também, trabalhou na empresa GAT também. Sim, na GAT Turismo. Teve uma experiência muito grande também, participou de eventos, né? De feiras. Como que você compara assim, esses últimos 10 anos, vamos dizer, essa última década, né, o turismo aqui em Foz do Iguaçu? Você acha que melhorou, nós estamos no caminho certo, o que ainda falta fazer para melhorar a questão do turismo na nossa cidade? Olha, Pegoraro, eu fui trabalhar morrendo de medo, porque eu estava em casa, meus filhos tinham crescido, e eu comecei a procurar emprego, e o turismo era o setor que eu tinha vontade de participar. Falei com várias pessoas, e aí o último da lista com quem eu falaria era o Hermínio Gatti. Aí eu liguei para ele, era um sábado, na hora do almoço. Ele me ouviu com muita atenção, falei onde eu já tinha trabalhado. Ele disse para eu ir lá. Fui lá no Hotel Carimã, nós conversamos, era final de ano. Ele falou, então, dia 2 você começa na GAT Turismo, que era aqui no centro ainda, né? E assim, eu aprendi tudo com ele, sabe, Pegoraro? Porque ele te desafia muito, assim. Ah, você vai montar um café da manhã para tantas pessoas. E ali tudo é referência, né? O hotel, a GAT Turismo, que já tem mais de 50 anos. Transporte público, tudo ele entende. E teve um fato muito engraçado, que eu acho que ele não vai lembrar, porque eu tremia, assim, de medo, né? Ele pediu para eu montar um pacote completo, né? Hotelaria, transporte e tal. E eu montei, fiz conta e tal, e daí chegou o dia, ele falou, vem aqui e traga, né? Aí eu levei, assim, numa passada de olhos muito rápida, ele falou assim, esse transporte está um pouco caro, né, Dona Ana? Eu tinha colocado um passageiro em cada ônibus, sabe? Ah, então foi muito bom pelo desafio. Eu acho que a gente melhorou muito. A participação da Itaipu é uma questão assim, que tinha que ter sempre. Aliás, meu pai escreveu um documento, um pouquinho antes de morrer, ele ainda estava na Itaipu, ele escreveu um documento que se chamava Ressarcimentos Devidos por Itaipu à comunidade de Foz do Iguaçu. Olha, então, eu vejo que este entendimento, que já era dele lá atrás, hoje em dia é ponto pacífico. Isso, né? A gente deve também para o diretor-geral, né, Jorge Samek, pela postura certeza. Também do Jorge. Toda a turma que ele trouxe já veio com essa, com esse conceito, né, de que realmente, porque a cidade, você sabe como era e como foram ficou. Foram 40 mil trabalhadores, né, que chegaram para a construção da Itaipu. É, né? E aí a cidade não tinha estrutura, enfim. Então, eu acho que a gente progrediu, sim, bastante. Né? Eu participei muito de feiras. Eu acho que a gente está no caminho, né? Uhum. Que eu acho que o caminho também a gente faz quando está caminhando. Houve um crescimento, né, da visitação grande, em Foz do Iguaçu. A questão hoje, do e-commerce produtos. Hoje em dia também entra, né, muito interessante tudo isso, que eu já vivenciei lá no Carimã, essa nova modalidade, sim, né, que é a reserva via internet. Assim, de hotelaria eu não entendo tanto, também não entendo muito de turismo, mas o que eu aprendi foi graças ao Hermínio Gatti. E eu sou muito grata sempre a ele e acho que é o nosso negócio, entendeu, Pegoraro? Porque quando ninguém da Itaipu queria vir para as discussões de código de posturas, de não sei o quê, sempre sobrava para mim. Ah, manda a Ana, porque eles sabiam que eu gostava, tinha amigos na cidade. Então, eu participei de tudo, desde a definição, código de postura da cidade, né? Daí eu já cruzei com essas pessoas que estão aqui até hoje. Eu acho que é o nosso negócio e que tem que... Importante, eu lembrei agora, durante essa semana eu tive uma conversa com o Marcelo Valente, né? Que é sim, aqui da Lomar Turismo, do Hotel Bela Itália também, que esteve lá em Gramado participando de algumas reuniões sobre o turismo. E Gramado eu sempre considerei uma cidade assim, exemplo, né? Uhum. Nessa área do turismo, até um exemplo para nós aqui próprios de Foz do Iguaçu. Sim. E o Marcelo me falou exatamente isso, disse assim, Jorge, lá em Gramado todo mundo depende do turismo. Então toda a população tem que ajudar o turismo, recebe bem o turista, enfeita sua casa, arruma seu jardim, não joga lixo na rua. A cidade é aquela belezura, né? Aquele capricho todo, né? Isso. E eu falei assim, Marcelo, quando que Foz do Iguaçu também vai ser assim? Porque nós também dependemos do turismo, né? Então, a economia não está bem, o Paraguai não está bem com relação ao trabalho lá, mas nós deveríamos, né? Como nós não temos indústrias aqui em Foz, né, Ana? Nem podemos ter indústria não, aqui, a cidade não comporta. É o turismo, não é? É o turismo. Então, realmente, nós temos que trabalhar, viu, Rita, cada vez mais em prol aí da conscientização que da nós população. Dependemos, a população, nós todos dependemos do turismo na nossa cidade, Foz do Iguaçu. Verdade. É verdade. Que bom, né? A gente chegar nesse ponto. Verdade. Rita, eu ia pedir para você anunciar mais uma música, acho que nós temos ainda, né? Sim. Que eu vou passar aqui o Facebook e as mensagens aqui para a Ana do nosso WhatsApp, escolher então o vencedor ou a vencedora do Terço de Cristal Dourado da Téa, e daí nós anunciamos na sequência. Vamos de Beth Carvalho, Olho por Olho. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Justiça dos homens condena a bigamia. Nenhuma mulher pode ter dois Josés, nenhum homem ter duas Marias. Por isso, dente por dente, olho por olho, se tentar me enganar, bota a barba de molho. Eu falei, dente por dente, olho por olho, se tentar me enganar, bota a barba de molho. Você se diz malandro, malandro você não é, porque não existe homem malandro pra mulher. Você já fez a primeira, mas a segunda não faz. A partir de hoje os direitos são iguais. Eu falei, dente por dente, olho por olho, se tentar. Com muita sabedoria, gato escaldado sente medo de água fria. Meu amor, vê se maneira, não é hora de brigar. Dançou fora do compasso, eu pra lá, você pra cá. E por isso, dente por dente, olho por olho, se tentar me enganar, bota a barba de molho. Justiça dos homens condena a bigamia. Nenhuma mulher pode ter dois Josés, nenhum homem ter duas Marias. Por isso, dente por dente, olho por olho, se tentar me enganar, bota a barba de molho. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. E voltando aí, olha que beleza, a Ana já fez o sorteio, Ana, né, Pegorado? Fez o sorteio, bastante então... participações aqui no nosso programa de hoje, né? Através do Facebook, também os comentários aqui nas redes sociais, no WhatsApp também, né? Uhum. O telefone toca pouco agora, né, Rita? Verdade, verdade, infelizmente. O pessoal manda mensagem mais no WhatsApp, né, e no Facebook. Porque você quer ouvir a voz, né? Sim. Nós já temos aqui o vencedor, se você quiser já... Que eu anuncie um aqui. Até que vem, Ana. A Ana que escolheu alguém do sexo masculino aqui. Parabéns, Ana, porque essa mulherada sempre, né? Ganhando todas. Beleza, né? Qual é o nome do nosso ganhador? Então, o ganhador do terço de cristal dourado oferecido pela Té, e tá muito bonito esse terço. Tá lindo. Vai pro Renato Ferreira da Silva. Aí, Renato, aplausos, Márcio, ele merece, ele é o homem. E Renato Ferreira da Silva, ele escreveu o hashtag H&M, quero, eu quero. Aí, parabéns, Renato. Beleza, que Renato. Faça bom uso, né? E reza por nós, hein? Reza por nós. Reza pelo H&M. Benze lá o terço, né? Na sua igreja, na sua paróquia, enfim, onde você quiser, né? Mas então é o ganhador. Então o Renato entra em contato amanhã aqui no nosso na Transamérica Foz com a Luciana através do telefone 3028-2828. Ele agenda lá na Téa Bijuteria, que fica ali no Shopping Mercosul, e faz a retirada lá então do seu terço lá junto à Téa, junto a Érica e a Thelma Amaral. E aí tira aquela fotografia, né, Rita? Uhum, bacana, faz sim. Tira a fotografia, registra e manda para nós aqui do programa Transamérica Foz, do programa Histórias e Memórias. Então é isso aí. Ana, o que ficou para a gente conversar? O que você acha que você quer deixar alguma mensagem? A gente está já indo quase para o final do nosso programa. Que faltou nós conversarmos, tem muita coisa ainda, né, para falar. Tem muita coisa. Eu anotei aqui uma página e meia de coisas que você falou, de contatos, de sugestões que você deu. Realmente foi um bate-papo muito gostoso. Foi muito agradável. Quero primeiro agradecer a você, a Rita, ao nosso Márcio aqui, né? O irmão foi um prazer, do Preto. O irmão do Preto. E queria agradecer muito vocês de me darem a oportunidade, porque a gente ama essa cidade, né? Eu já falei, às vezes me perguntam, não vai voltar para Curitiba? Eu digo, não, eu tô que nem aquele índio, né? Enterre meu coração na curva do rio, né? Isso aí mesmo. Porque é uma cidade linda, que sempre me surpreende, sabe, Pegoraro? Eu acho, assim, a qualidade das pessoas que estão, tanto as que nasceram aqui, como a Rita, como as que vieram, né? Verdade. É uma cidade que desperta um amor incondicional na gente, né? Uhum. Sempre lembrando que tudo que nos une aos nossos irmãos paraguaios e argentinos é um rio. Ele não nos separa, ele nos uniu. Uhum. E o sonho de ver essa cidade, como tantas outras, né? Que elas são cidades gêmeas, vocês já notaram, né? Então, assim, o futuro dessas cidades gêmeas, para mim, vai ser muito bonito, né? Com certeza. Que mensagem bonita, né? Bonita, também, sim. Que a Ana está deixando aqui para a gente, né? Uhum. E o sonho de nós termos um museu, Ana? É, esse sonho que eu, agora que eu estou aqui nesse meio, aproveito, né? Nós precisamos ter um arquivo oficial, uma casa da memória, um museu da imagem e do som. Se você tem acervos, pode abrir mão dele, porque tem que digitalizar, organizar, porque se perde, né? Sem esses equipamentos que resgatam toda a memória iconográfica da região trinacional, eu acho que tem que estar concentrado num lugar, né? Então vamos levar essa ideia, vocês contam comigo, tem os meus contatos, né? Eu só queria lembrar também que a Suíça é o país que historicamente mais tem voluntariado. Olha, sabe? Que então essa herança genética eu tenho orgulho de ter, né? Que bom. E ela é um país, inclusive, assim, quando me perguntavam muito, você não quer ter um cargo político? Eu digo, o dia que em Foz do Iguaçu a gente tiver um sistema político onde um vereador não ganha nada, porque ele é um servidor do público, aí eu acho que eu poderia me candidatar, né? Mas enquanto envolver todas essas questões que tanto nos atrapalham politicamente, economicamente e tudo, acho difícil, porque lá é assim, o servidor é público. Eu voto em você. Porque a Rita sempre faz essa campanha do vereador, né? Sabe? Não tem que receber, entendeu? Nada. Seu pai foi vereador, nada. Né, Rita? Meu seu pai, seu Araújo. Foi por duas ou três vezes, mas ele nunca ganhou um níquel. Sim. E quando tinha reuniões, e se alguém faltasse, tinha que pagar por não estar na reunião. Aí estavam os verdadeiros políticos. E sua mãe, uma excelente voluntária, né? Principalmente da igreja, né? Principalmente da igreja São João Batista. Ela passou a vida dela em voluntariado. A PMI, Lar dos Velhinhos... Maravilha, né? Guarda-mirim com a Leia, né, do prefeito. Sim, a Leia Viana. Eu acho que é isso aí que vale a pena na vida. É verdade. Agora, quando tiver, eu também me candidato, o Pegorato também. Eu também me candidato. Eu acho que a gente tem que ir já disseminando essa ideia, né? Aí sim. Aí Foz do Iguaçu você vai começar a ver tudo diferente. As casas vão começar todas a ter um jardim na frente para mostrar alegria. Sim. Você já não vai ver papelzinho no chão. Vai ser outra mentalidade, se Deus quiser. É verdade. Muito bem. Suas considerações finais, minha amiga, minha colega, minha partner, Rita Araújo. Coisa boa, né? Esse programa é nosso orgulho, né? É uma conversa, né? É uma conversa. Como se estivéssemos no living de uma casa. Que a gente tem o prazer de trazer para cá as pessoas que amam Foz do Iguaçu como a gente. Eu amo. Sabe? Então, eu vou deixando assim, tchau, tchau, tudo de bom, até sábado, talvez. Sábado no Mulheres, talvez, né? Talvez na Mulheres, se não, só no domingo, com certeza, se Deus quiser, né? Então, gente, fiquem com Deus e até então. Rita Araújo e Ivanir Ferreira, né? No Mulheres Transamérica, Samela Araújo. A Marcinha. Eu também quero agradecer muito a participação da Ana Mader aqui no nosso Histórias e Memórias. Foi um prazer, uma honra muito grande ter pra você aqui, contando muitas histórias, muitos causos importantes. E tenha certeza, Ana, que esse papo não vai se encerrar aqui, nós vamos continuar conversando, trocando figurinhas, trocando ideias. Pegoraro, pergunte a ela o local. Ela é uma pessoa excelente para dar o local do museu. Pois é, nós estávamos esquecendo já, né? Sim, eu acho que é bacana. Se nós construíssemos um museu aqui em Foz do Iguaçu, se a prefeitura, enfim, as entidades todas, né? Você teria um local para indicar? Seria lá na região do Espaço das Américas e do Marco das Três Fronteiras. Daí, né? Um local também bastante privilegiado. Sim, também para esse. Teria que ser lá agora com a revitalização, com tudo, né? Olha, vamos dar essa sugestão lá para o grupo Cataratas S.A. também. Eu quero dar os parabéns aqui para o Renato Ferreira da Silva, que foi o vencedor do nosso sorteio. Gostaria de convidar todos para continuar na programação da Transamérica Foz. Hoje, a partir das 16 horas, nós estaremos transmitindo direto do estádio do ABC, Foz do Iguaçu e J. Malucelli. Eu sei que a Ana é atleticana, né, lá de Curitiba, mas nós vamos torcer hoje para o Foz do Iguaçu contra o J. Malucelli a partir das 16 horas, Alessandro Cunhasque, Sidney Busanello, nossos comentaristas lá, Baluta e Edson Bastos. Ah, eu posso falar? Fica à vontade. Desculpe, a família Mader fundou o Atlético em Curitiba. Se chamava Grêmio Buquê. Por isso que aquele talco todo, que eu desde pequena fui com meu pai nos estádios, né? Agora eu tenho um filho que é coxa branca. Olha, uma ovelha desgarrada, né? É, uma ovelha, porque a família é atleticana, né? Então, que bacana, então. Então, muito obrigado, então, pela audiência de todos. Continue na nossa programação. Um abraço aí, Márcio. Um abraço para a Yáscara, minha esposa, que está lá em Cascavel hoje, participando de um retiro religioso. Um beijo aí para todos. Uma boa semana. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.